Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio. Vereadora Carmen, eu quero prontamente ir ao encontro daquilo que a senhora falaste na falta aí de profissionais nos setores. E venho aqui já há duas sessões pedindo calma para a população, mas venho buscando informações que nos dê o amparo de saber o que está acontecendo. Eu tenho aqui do site do Facebook do CIMERS, que é o Sindicato dos Médicos, e vou fazer a reprodução da leitura do texto que eles colocaram com relação à situação dos médicos aqui e à posição deles. Com satisfação, o CIMERS, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, tomou ciência da reabertura do Hospital Bom Jesus de Taquara. A retomada das atividades significativas significa o acréscimo na capacidade assistencial da população e a possibilidade do exercício da medicina. A entidade repudia todo e qualquer, contudo, que as sucessivas administrações do hospital não tenham honrado com o pagamento dos honorários médicos decorrentes dos atendimentos, ao passo que os outros trabalhadores teriam recebido a justa valorização pelo trabalho prestado. Ao longo dos últimos meses, o CIMERS manifestou solidariedade e intensificou os esforços em favor dos médicos de Taquara. A entidade lembra que ainda, conforme a legislação vigente, é vedado expressamente assumir emprego, cargo ou função de suceder médico demitido ou afastado em represália, atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação do Código de Ética Médica, sob pena de apuração das respectivas responsabilidades. Esse texto do CIMERS vem ao encontro daquilo que eu conversei lá junto com o Luiz Felipe no hospital com a diretora, que existia boatos que os médicos não estavam querendo vir trabalhar no hospital de Taquara por todas essas circunstâncias. É importante nós averiguarmos isso. Por quê? Porque, infelizmente, sim, falta o básico, que é o pediatra. Nós não temos que cuidar das nossas crianças? Nosso presidente aqui, o Guido Mário, sempre falou e reforçou que o prefeito Tito é o prefeito das crianças. As crianças não precisam de médico pediatra? Então, eu acho que no mínimo que nós temos que tomar uma posição em conjunto e auxiliar o prefeito que, no mínimo, o pediatra tenha. Nós estamos fazendo todos os esforços aqui na Câmara para que tenha os recursos, certo? E precisamos que tenha lá o pediatra, e é por esses motivos aqui que não está acontecendo a efetiva contratação dos médicos e a disponibilidade de médicos a contento para a nossa gente no nosso hospital. De outro lado, fiz uma proposição aqui, agradeço a palavra do Luiz Felipe, com relação à questão do transporte coletivo, os ônibus, a linha do nosso interior. E falo aqui lá da região do Interpelado, onde diversas pessoas vêm conversando comigo e pedindo. A empresa que faz a linha não consegue fazer mais a linha, certo? Qual é a minha sugestão que eu vou dar para o prefeito, que irá no secretário de Educação conversar com ele? Aqueles ônibus amarelos que faziam transporte escolar, que estão parados agora, está parado o ônibus, o motorista, não está parado. Ou estão fazendo uma outra função aleatória, correto? Mas devem estar parados e estão recebendo. Que a prefeitura coloque uma vez no dia, duas vezes na semana, enfim, conforme a programação que possa ser feita, a linha do ônibus lá no Entrepelado ou em outra região do nosso interior que não tenha o transporte da linha regular, que as pessoas que precisam trabalhar, precisam ir no médico, precisam vir do interior para a cidade, elas precisam do ônibus lá. Então a minha sugestão positiva é isso. Eu vou pedir ajuda, seu Nelson, se o senhor puder me ajudar, se a prefeitura precisar de uma autorização do MEC, que é do Ministério da Educação, que autorize a prefeitura a disponibilizar esse serviço até através do seu partido DEM, do Onyx Lorenzoni, caso que o senhor possa auxiliar o secretário, a prefeitura, eles fazerem um ofício, a prefeitura faça um ofício, nos dê esse ofício, nós vamos levar lá no Ministério, vamos pedir que eles, as nossas forças políticas, peguem essa autorização, dê autorização para o secretário diga ao prefeito que possa botar a linha, aqueles ônibus escolares, puxar as pessoas que estão lá no interior sem transporte. De outro lado, e para encaminhar o meu encerramento, eu queria destacar para vocês uma simples frase com relação à questão do momento que a gente vive, político, a nível estadual e nacional. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Eu não sei ler o nome dessa senhora, o nome dela é Margaret Thatcher, acho que é. Correto? É isso? Thatcher. Aí, obrigado. Certo? Então, a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição da comunidade. Forte abraço.